Essa vai especialmente pras mulheres que fazem a gente sofrer. Mas elas esquecem que o mundo dá voltas. E nessas voltas, Elvinho, a gente canta mais ou menos assim. Ora! Oh dó de você. Oh dó de você. Oh dó de você. Se não fosse presente, ia virar passado. E quando me vê com alguém do seu lado, o choro é livre. Ei, o choro é livre. O choro é livre. E tanto que eu me doei, a chance que eu te dei, cheguei a perder as contas vezes que eu voltei. E de tanto chorar, cê pode se afogar, que o choro é livre. E quanto que eu me doei, a chance que eu te dei, cheguei a perder as contas vezes que eu voltei. E de tanto chorar, cê pode se afogar. Bota essa mão pra cima, levanta o lido e canta aí. Oh dó de você. Oh dó de você. Tá gostoso? Canta comigo assim, vai! Oh dó de você. Oh dó de você. Oh dó de você. Ê, sofrência! Pegada VIP, aqui é diferente. É a banda que mais toca na Bahia. Alô, Ed Pan, meu prefeito, aquele abraço. Eu te avisei que se não fosse presente ia virar passado. E quando me vê com alguém do seu lado, o choro é livre. Pode chorar, viu? O choro é livre. O choro é livre. E tanto que eu me doei, a chance que eu te dei, cheguei a perder as contas vezes que eu voltei. E de tanto chorar, cê pode se afogar, que o choro é livre. E quanto que eu me doei, a chance que eu te dei, cheguei a perder as contas vezes que eu voltei. E de tanto chorar, cê pode se afogar. Levanta esse litro, minha linda, chora, paixão. Oh dó de você. Oh dó de você. Oh dó de você. Eu vou descer aí, viu, linda? Oh dó de você. Oh dó de você. Oh dó de você. Ê, trem gostoso. Vai que eu desço aí, viu? Esse seu rebolado, neguinha.